A vida social ocupou lugar de destaque no ano que passou. Por ora, você, canceriano, já deve estar casado ou compromissado com alguém. A maioria dos nativos aumentou o seu círculo de amizades, e essa tendência positiva à sociabilização perdurará em 2020, sobretudo para os que nasceram após 15 de julho. Estes cancerianos que nasceram nos decanatos finais ainda estão em lua de mel social. Os que nasceram antes de 15 de julho terão que trabalhar duro para fazer com que os relacionamentos e associações continuem a funcionar. A vida social está ativa, e isso tem um custo, mas vocês sabem o preço e se mostram dispostos a pagá-lo. Dois poderosos planetas lentos ocuparão a sua casa 7 neste ano. Trata-se, pois, de um ano para você encarar frontalmente a própria vida, para lidar com velhos apegos, com vontades indesejáveis, com comportamentos sexuais obscuros e com seus sentimentos em relação à morte. Será um ano de grandes progressos psicológicos, um ano para redesenhar o eu em que deseja tornar-se. Em 2020, você transformará escórias em ouro. Será um ano em que prosperará ajudando os outros a prosperar e colocando os interesses financeiros alheios acima dos seus próprios interesses. Mas falaremos sobre isso mais tarde. A maioria dos nativos vivenciará ao menos um eclipse na casa 3 neste ano. Os que nasceram cedo no signo, a saber, entre 21 e 26 de junho, terão um na casa 3 e outro na casa 4. Os que nasceram mais tarde terão um na casa 2 e outro na casa 3. Isso significa que haverá mudanças significativas no relacionamento com os familiares e vizinhos, bem como nos interesses intelectuais. Seus hábitos de leitura podem mudar. A vizinhança em que vive também pode sofrer alterações radicais, como por exemplo a construção de um gigantesco projeto que congestionará o tráfego por um bom tempo. Um carro novo ou novos equipamentos de comunicação podem estar a caminho, uma vez que o eclipse tende a trazer à tona defeitos existentes nos antigos. Haverá ainda dois eclipses na sua casa nova, religião e filosofia, indicando efervescência nessas áreas. Os agnósticos poderão tornar-se religiosos, e os religiosos tenderão a modificar algumas de suas crenças. Falhas no sistema filosófico que você abraça virão à tona para ser reavaliadas. Os que estão fazendo curso superior podem mudar de universidade e os que não estão cursando faculdade podem subitamente decidir fazê-lo.